Vamos embora! Portal do Arrocha. Vou parar o mundo pra você. Lindo demais! No toque de mágica. Vamos dançar, vamos arrochar bem gostosinho assim, ó.